Boeing 83071, no box de espera, pronto. Só confirmando a frequência após a decolagem, 119.35. Afirmativo, controle Salvador 119.35. Vento de superfície 190 graus, 5 nós, sem livre decolagem, pista 90. 3171. 3171 vai alinhar, sim, livre decolagem. Tá, 3171. Airlines 9808 effect to interceptor localizer course. Turn around left, headed 145. Left 145, descent 2000 feet at 1013. Okay, left to 145, descent 2000 feet at 1013. Bom dia, desce até 4000 pés, 1000. E 13 via chegada bom, 3153. Mantenha a chegada. 315357 para 2000. 2000 pés, 3597. 7, chama a torre, 118, minha dúvida. Salvador, bom dia, tá 35 no 7, 0, Matheus Jamon. 35 no 7, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, 190 graus, 193 nós, pista molhada na metade do final, chuva lá do campo. Good morning, 9970, descend 2000 feet, attend 01013, clear the ILS, report established. Com a linha e mantém, cabeceira 1-0. Pronto? Ah, mantém, cabeceira 1-0, ótimo demais. 135 na 7, solo aos 12. Chame 121, decimal 1. 39, obrigado, boa. Clear the left, report established. Turn the left heading 130. Heading 130, clear the ILS, report established. Mark 9. Então 3171, chama agora o centro, Recife 1251. 1251, concentro o Recife, um bom dia, tá 3, estamos 7. Bom dia. Tá, Lima Eco, tem livre decolagem, pista 1-0, vento 80 graus, 2 metros. Tá, tá pronto? Livre da lagem, comprou a sul, 180 graus, 12 nós, se puder agilizar na medida do possível, um tráfego decolando da pista 1-0 que vai engraçar também no corredor chapéu. Gente, intercepto ele no litoral e agora transferência de comunicação do Coloso no 4. Acho que ele marca o Coloso no 4, assim possível curva à direita, mantenha a linha do litoral sul e reporte cruzando o eixo de decolagem da pista auxiliar com o 7. 7, curva à direita, tendo meu pé, corredor sul, portará travessa com o 7, Oscar Lima Eco. Você poderia confirmar o comandante? Dourado. Ok, comandante Dourado, agora controle 1935 que está volta. 1935, grato. Travessa 17, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, agora controle 1935. 1935, graças, bom trabalho. Oscar Lima Eco, meu pé, isso no corredor Axé, reporta. Eu peço, Oscar Lima, corredor Axé, reporte, confirma. Roda bar, formo tráfego no helicóptero, mantendo 500 pés, 2 milhas e meia sua frente. Aciente do tráfego, reportará só roda bar, o Oscar Lima. Pode prosseguir para 2353, via. 7 que colou, está 500 pés no litoral, comprou hoje aqui, né? Bom dia, reporta um dia, 907. Pode prosseguir para 2353. Controle Salvador, TAM 3153. TAM 3153, 2000 pés autorizado LS, 1013. Operação instrumentos, 1000 pés com 3000 de teto e chuva leve sobre o campo. Ciente, TAM 3153. Autorizado LA, área decolar agilizando, 180 graus, 8 nós. Ciente, LA, decolar agilizando, TAM 3850, pistão do campo. Aqui na NET, Dallas, Rua 4, 920, contact tower 1826. Yeah. 920, contact now tower 1826. 186, American 90. Oh. On the iOS 10. Mega 90, good morning. Call the approach, stand by, runway vacated. Understand, clear to land 10, Mega 90. Negative, clear to land. Continue approach, stand by. Land clear. Okay, so I'll continue approach, Mega 90. the winds right now, please? Winds 070 degrees, 7 knots, clear to land on runway 10, America 980. Clear to land 10, America 980. Decolou 19, chame controle em 119, sinal 35. 119, decimal 35, 38, 90, bom final de semana. Maeco, mantenha ainda no mil pés, aguarde ascensão 085, informe estimado para ingresso no terminal de Ilhéus e sobrevoe Ilhéus. Salvador Santa, 3890, passou 2000 pés. Bom dia, 890, sobe 330, sai da PUC, vigilância. Sob contato radar, exceção 330, da 3890. 3153, passou Duna, chama a torre 118, meia dúzia, completa, galera. 2192, Maria. Bom dia, tá 3153, estabilizado no IMS. Nós 90, via chegada Mari 2000 pés, 1013. Autorizado LS, responsabilizado. 79. Negativo sobre modulado, total, prossegue. Total entendeu, autorizado 2000 e aliás, X-Way 1013. Afirmativo da presente autorizado, ITAP. Autorizado, ITAP. Autorizado, ascensão 085. Está livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, está 3153. 190. Roger 9970, like rank, contact tower 1186. Roger tower, 1186. turno, sou eu 24, antes da Alfa, chamei 1-2, eu não decimal, né? Decimal, vai. 1-2, 9-1, né? 1-2-1-1, 1-0, 1-2-1-1-0. Okay. I have inside clear to land on 810, wind 040 degrees, 4 knots. Runway 0970. Wind 050 degrees, 4 knots, clear to land on 810. 0504 knots. 0504 knots, clear to land, sir, all 9970. 9970 on the ground, that's 08. Contact 121, decimal 1, on the ground. Roger now, van, 121, 1-1.